do sol cobre o chão. Invento choro, sonho, assombração. Pra viver só do pão, do seu trabalho, sangue, a ilusão. Numa viagem para além do céu, os sonhos vão recomeçar. E os olhos sujos desse pó no chão, estrada que não quer chegar. Amanhã, só vocês nos viadutos, sempre outra vez. Sem razão pra esperar, os braços, olhos tomam seu lugar. Numa viagem para além do céu, os sonhos vão recomeçar. E os olhos sujos desse pó no chão, estrada que não quer chegar. Se for.